Aí o que que acontece? Ele chega, ele vê todos os fariseus, escribas, saduceus, trazendo um jugo sobre o povo, falando que o povo tinha que buscar, tinha que viver toda aquela lei para merecer o amor de Deus, para ser santo. Aí Jesus olha para tudo aquilo e fala, não, estão completamente por fora. Eu creio que há momentos Jesus, na oração dele, no Getsêmani, a palavra fala que na virada do amanhecer, na madrugada, Jesus sempre se retirava para orar. Eu creio que esse momento ele chegava lá e ele falava, meu pai, contigo eles estão por fora, eles não estão entendendo nada. Porém Jesus, também nesse cumprimento da lei, Jesus não atou fardo, Jesus não cobrou isso da humanidade, pelo contrário, ele sabia que a lei só poderia ser vencida mediante a cruz do Calvário, mediante o sacrifício de Jesus na cruz. Aí Jesus tem com ele o seguinte, no Getsêmani ele fala assim, pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas eu não quero fazer aquilo que eu acho ser certo, ou aquilo que seja como dor para mim, mas eu quero fazer aquilo que é a tua vontade. E a vontade do pai qual era? Que Jesus morresse na cruz. Para quê? Para que a lei fosse estabelecida, para que a lei fosse cumprida mediante a cruz do Calvário. Então quando as pessoas pegaram o livro de Lucas com essa ideia, está dando um fantasma aqui atrás de mim. Então quando as pessoas que foram estabelecer a Bíblia como algo absoluto, como algo vindo da própria presença de Deus, revelada pelo Espírito Santo, quando eles olharam a carta de Lucas, eles não entenderam a tamanha graça que Lucas, não, que Tiago estava tendo como revelação. Aí eles começaram ali a olhar e ler coisas que Tiago estava escrevendo ali, e eles pensaram o seguinte, não, isso aqui não está muito de acordo. Mas por que eles falaram isso? Porque eles estavam com base e pensamento na lei, que ainda o homem tinha que fazer algo para merecer o favor de Deus, que o homem tinha que ser santo para entrar na presença de Deus. Essa era a lei. Em meio a 613 leis que existiram ali, a ênfase maior dela era essa. Você precisa cumprir tudo isso para que Deus olhe para você. E a Bíblia fala, a Bíblia mostra bem claro no Velho Testamento que isso era impossível. E o Novo Testamento só veio evidenciar algo que já estava ali revelado, que não é possível o homem cumprir a lei. O que eu quero falar isso? Por que eu estou falando isso para você? Para que você entenda que quando Tiago vem e traz uma revelação como essa, para mim e para você muitas vezes é um jugo. E o que eu não quero aqui nesta noite é que você saia daqui bravo comigo. Falou, ô Brunello, está louco? Vim falar isso para mim, falar isso para nós? Então o Tiago, ele é muito prático. Não tem como eu não olhar para Tiago aqui e falar para você, meu irmão, se você não evidenciar aquilo que você está ouvindo nos cultos, aquilo que Deus está revelando para você, se isso não for uma evidência clara na tua vida, na praticidade, você não tem fé, irmão. Você não entendeu nada. Isso que Tiago está falando. Tiago deixa bem claro isso. Não tem como olhar para um texto desse e falar assim, ah, isso aqui não se aplica nos dias de hoje, ou isso não é para mim. A partir do momento que eu penso assim e ajo dessa forma, eu estou relembrando e agindo igualzinho as pessoas que no momento que foram canonizar, que foram estabelecer aqui como um parâmetro absoluto, eu ajo igualzinho. Eu acho que a epístola de Tiago não deveria estar na Bíblia. Porém, graças a Deus, a epístola de Tiago está aqui, porque me leva a entender algo muito prático, e traz e tira das minhas costas um grande fardo. E nessa noite, em nome de Jesus, eu quero permitir que Deus, através da minha vida, revele isso para você. Uma coisa que você sempre vai ouvir, e que você não tenha no teu coração, Senhor, que homem chato, sempre fala isso, é a metanoia. Você sempre vai ouvir isso. Eu falei para o velho ainda que eu vou escrever, não sei se vou escrever no rosto, em algum lugar eu vou escrever essa metanoia. Porque para mim foi uma revelação tão real, que eu não consigo parar de falar. Mas por que isso? Porque, meu irmão, você só vai viver aquilo que você entende. Você não vai praticar aquilo que você não entende. É isso que Romanos 12, versículo 2 fala. Para você não se moldar de acordo com o mundo, e para você viver aquilo que Deus tem para a tua vida, é só mediante o entendimento. Se você não entender, você não vai viver, meu querido. Se eu chegar a falar para você que fumar cigarro é errado, até que você não entenda no espiritual, você não vai parar de fumar, meu querido. Você vai continuar, mesmo que eu venha aqui, fique horas, horas dando palestra sobre nicotina, sobre alcatrão, sobre um monte de coisa, não vai surtir efeito nenhum em você. Agora, a partir do momento que o Espírito vem e começa a gerar entendimento a você, isso traz revelação. Provérbios, Salomão, ele trabalha um conceito seguinte: ele fala sobre conhecimento, ele fala sobre informação, ele fala sobre conhecimento e fala sobre sabedoria. Eu e você, muitas vezes, lemos isso, achamos que é a mesma coisa, mas não é. Informação, ela é reciclável. O que seria isso? Uma revista que você leu há 10 anos atrás, ou melhor, que você leu aí há um mês atrás sobre um assunto, daqui 6 meses vai estar outra coisa. Por quê? Porque a informação, ela sempre é nova, ela se renova. Porém, a informação é necessária. Salomão, ele trabalha a ideia que eu e você precisamos ter informação. Nós precisamos adquirir a informação. Para quê? Para ter conhecimento. Conhecimento do quê? Daquilo que até então é proposto para mim entender. Então você, né, as mulheres precisam saber sobre prevenção do quê? Fale lá, as mulheres. Prevenção do quê, irmã? Do quê? Câncer de mama. Para você se prevenir, você precisa o quê? Conhecer, ter conhecimento. Uma vez tendo conhecimento, você adquire o quê? Informação sobre aquele assunto. E você tendo informação, aquilo gera vida em você, que é a sabedoria que Salomão trabalha. Porque a sabedoria ali, ele trata como se fosse uma pessoa. A sabedoria aqui está falando da própria pessoa de Jesus. Então a sabedoria no aspecto bíblico é o seguinte: tudo aquilo que entra em você gera vida em você. Então a partir do momento que uma mulher entende que aquilo ali é necessário ela fazer, ela começa a fazer os toques dela, né? Todo bonitinho, para ver tudo certinho, não tem nenhum caroço, nada. Ah, cada tantos meses eu vou fazer uma, o que que geralmente faz? Uma mamografia e tudo mais. Mas para que que você vai fazer isso? Porque você vai praticar aquilo que você adquiriu como conhecimento, para que você se cuide, para que você não morra com esse mal. Porque isso é um mal que está matando quantas mulheres aí. Então a sabedoria, ela é adquirida como? Através das informações. Então, meu querido, você não consegue viver aquilo que Deus tem para você a partir do momento que você não entenda aquilo que Deus quer da tua vida. É aquilo que Deus tem para você. É impossível. Paulo fala isso, é impossível. Para você viver a qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus, só acontece mediante a renovação da mente. E a renovação da mente como acontece? Através de novas informações, deixando as coisas velhas para trás e buscando aquilo que é novo, tendo um entendimento novo. Então a Bíblia, na verdade, para a minha vida, ela é tudo aquilo que eu preciso, como revelação. Tudo aquilo que eu preciso para gerar vida e sabedoria em mim está aqui, contido na Bíblia. Amém? Então por que eu insisto em falar essas coisas para você? Porque essa é a revelação. Você precisa compreender isso. Se até os dias de hoje, você está aqui 13 anos, 12 anos, ou você já está mais tempo em outra igreja, hoje participa daqui, e ouviu, e ainda não praticou, é porque só é informação a você. Não gerou conhecimento, né, ou melhor, só gerou conhecimento, mas não gerou sabedoria, que é vida, e vida em abundância, que a palavra fala lá em João 10:10. Eis que eu vim para que tenha o quê? Vida e vida em abundância. Então, o que eu e você precisamos compreender nessa noite, é que quando o Tiago chega e fala, lá em 2, versículo 26, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então aqui ele deixa bem claro algo prático. Ah, você crê nisso que você está me falando? Creio. Então, mostre isso na atitude. Você acredita? Então mostre isso na atitude. O evangelho se resume nisso. As pessoas aí fora querem ver isso. As pessoas não querem só ouvir. Nós estávamos andando com o Maurício Dias aqui, pelo centro e tudo, aí eu fico encontrando os mendigos ali, eu me dá uma crise naquilo ali, porque, ah Deus, tem misericórdia, como eu queria ser, quero ser como Pedro, poder ser algo de atitude, quero poder chegar e fazer algo para ele, e muitas vezes você chegar para eles ali e falar de Jesus, ele até sabe, todo mundo passa ali e fala isso, todo crente que se diz crente passa ali e faz isso. Mas eu já cheguei a deparar com pessoas que ele falou: pô, irmão, eu já sei, irmão. E a minha fome? Você tem aí um troco para comprar um prato de comida para mim, uma coxinha ou um risoles, ou seja, quem for? Daí você não tem um tostão no bolso. Até você, vontade de começar a pedir para agir de acordo com a fé da pessoa. Né? Então nós precisamos ter ação, precisamos ter atitude. Somos desafiados a sermos praticantes da palavra de Deus, e não somente ouvintes. Pois o fato de ouvir a palavra não me dá o direito de desfrutar o que Deus tem para a minha vida. Muito menos de me chamar conhecido por Deus. Lá em Romanos 10, versículo 17, diz que a nossa fé, ela vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então eu e você, nós precisamos agir mediante isso. É importante ouvirmos a palavra de Deus. No entanto, só ouvir não é o suficiente. Quando não gera transformação em nós e em nosso meio, aquilo que ouvimos se torna inútil. Jesus espera que ouçamos a sua palavra e a pratiquemos. No final, vamos ser julgados não pelo que ouvimos e fomos capazes de repetir, mas pelo que conseguimos fazer com base naquilo que ouvimos. Então você, meu querido, você não vai ser julgado perante Deus por aquilo que você ouviu aqui na Golto, nas igrejas, ou no YouTube, ou seja onde for, na 92, ou seja aonde a palavra está sendo anunciada. Você vai ser julgado por aquilo que você fez com aquilo que você ouviu. E isso não é só no dia do julgamento, mas você vai ser também julgado aqui, porque as pessoas cobram isso de você. A partir do momento que você se colocar na presença de Deus, a ponto de você anunciar o evangelho, como os piá estão fazendo aí, né? Todas as sextas vão fazer isso, sábado, todos os sábados sair com o violão lá para 15 para anunciar o evangelho, então isso é uma ação, aquilo que eles acreditam como algo verdadeiro está impelindo eles a tomar uma atitude, levando eles lá na 15 para anunciar esse evangelho, mas eu creio que vai existir momentos que pessoas vão chegar até eles e perguntar, mas daí... Na prática, o que mais que vocês fazem? Não, o que mais? O que mais que tem? O que mais precisa ser feito? E você precisa ter isso, meu querido. Não só através de palavras. Mas você precisa mostrar isso na atitude. Ande comigo. Jesus não fez isso. Todas as pessoas que questionavam Jesus, Jesus falava o seguinte: ande comigo. Vamos andar junto comigo. Você vai ver que aquilo que eu falo, eu faço. A ponto dos fariseus, saduceus, os religiosos da época olhavam e falavam o que dele? Ele fala com quem tem autoridade. Então, meu querido, para você ter autoridade mediante a palavra de Deus, só é possível quando você pratica a palavra dele. E a experiência maior para você vivenciar isso é quando você vê um endemoniado, ou vê um enxuzão, que ele manifesta ali. Se você não pratica, por isso que às vezes eu brinco, o meu desejo é que aconteça isso com você no ônibus, em qualquer lugar, só para você se constranger. Daqui a pouco está você, ué, mas cadê o que estava sentado no lado ali, sumiu. Mas por que isso? Porque ele faz, a função dele é acusar mesmo. Ele olha para você porque ele sabe tudo do teu passado. Ele chega para você e aponta você. Quem é você? Primeira coisa que eles fazem. Quem é você? Aí se você tem a tua certeza, a informação que chegou para você, que você é filho de Deus, que o pecado não habita mais em você, que você não precisa ficar lutando contra o pecado, que a cruz é o caminho para você, aí você, não, você quer saber quem eu sou? Então agora vai vara em você. Aí você flui naquilo que você entende. A autoridade que está em você é porque você pratica aquilo que está chegando como informação para você. E esse é o nosso desafio. Esse é o maior desafio nosso. Por que tenho que praticar? Olhe para a pessoa do teu lado. Eu sempre lembro de um vídeo. Oh, Jesus. Olhe para a pessoa do teu lado e fale: por que eu tenho que praticar? Por que eu tenho que praticar, Diogo? Então tá. Vamos falar aqui por quê. Primeiro, para não sermos insensatos. Insensatez aqui é a mesma coisa que ser louco, sem direção. Uma pessoa insensata é uma pessoa que vive ao léu, não sabe para onde vai, não sabe por que existe, não sabe por que está aqui. Existe essa palavra, vocês que estão ao léu, ao Deus dará, existe ou não existe? O Marco deu... Dá lá, existe. Ô, irmã, faltando informação para você, né? Dicionário. Ah, o Léo. O Léo, não. Tá bom, esqueça do Léo. Então, uma pessoa insensata é uma pessoa que não compreende, não consegue enxergar um palmo à frente dele. Ele não sabe o que fazer. Ele não sabe a direção que tomar. E Tiago trabalha bem claro isso. Mas quem ouve estas minhas palavras, ó, voltando aqui, parando, se acalme, agora eu fiquei com o Léo na cabeça, Mateus 7,26, fala assim: mas quem ouve estas minhas palavras e não a pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Lembra Jesus falando sobre várias parábolas? Jesus chega para esse momento aqui, e ele começa a falar de um construtor. Ele fala que a pessoa que escuta as palavras dele, a pessoa que escuta o ensinamento dele, aquilo que ele está ensinando, e não pratica, é o mesmo que chega ali no momento de construção, investe seu dinheiro, compra tijolo, cimento, gasta uma fortuna, aí ele não faz uma vistoria ali do terreno, chega lá e constrói na areia. Isso nós sabemos que no meio da construção isso é extremamente ignorante, né? A primeira coisa numa construção, a pessoa vai lá e analisa o solo para ver se o solo comporta aquela casa, o tamanho da casa, quantos andares, um ou dois ou três. Então isso mostra o quê? Denota o quê? Uma insensatez. Então Jesus, ele fala bem claro que quando você está aqui no culto, que você escuta palavras como essa ou como outras que têm sido anunciado aqui, e você não busca em Deus em praticar aquilo, é como se você fosse insensato. É como se você não entrou aqui e não surtiu efeito nenhum. Então nós precisamos ter isso bem claro em nossas vidas. Tiago 1,25 fala assim: e aquele que pratica o que ouviu será feliz em tudo o que fizer. Jesus, no entanto, praticou o que ouviu e acabou na cruz. Então Tiago, ele fala bem claro que aquele que escuta a palavra de Deus e pratica, ele é feliz. E tudo te irá bem. Se pega algumas versões, ele deixa bem claro que tudo aquilo que você for iniciar vai dar certo. Tudo aquilo que você for começar vai dar certo. Mas por que vai dar certo? Só pelo fato de você praticar a palavra? Não, porque Deus já instruiu você o que deve ser feito. Esse é o desafio. Você compreender qual é a vontade de Deus para a tua vida, para que você pratique. E nós vemos aqui que Jesus, ele praticou tudo o que Deus falou para ele. Não praticou? Nós vemos vários e vários textos ali, Jesus falando que ele não faz nada sem que ele veja o Pai fazer. Ou ele não faz nada que o Pai manda ele fazer. Então, Deus falava através de Jesus e falava para Jesus, para que Jesus praticasse. E algo que me dá um temor aqui em relação a isso, entrar aqui num paralelo aqui com você, que Jesus, ele praticou, e praticou tão bem, que o benefício da prática de obedecer a Deus levou ele a um único lugar. Sabe qual? Aqui na terra? Na cruz do Calvário. O que isso mostra para mim e para você? Que muitas vezes o fato de você praticar aquilo que Deus tem para a tua vida, tá, vai de encontro, ou seja, vai ao contrário daquilo que muitas vezes você quer viver. Muitas vezes você olha esse caminho e você traça achando que essa é a vontade de Deus para a tua vida. Aí de repente você para em oração, você escuta uma palavra, ou você escuta uma mensagem no rádio, escuta uma direção, aí de repente você olha para aquilo, aquilo ali confronta você, porque está ao contrário daquilo que você estabeleceu como propósito para você. Aí muitas vezes você não pratica, porque você vai ter que abrir mão daquilo, você vai ter que morrer para aquilo. Você acha que Jesus como homem não queria viver até os 70, 80, 90 anos e morrer de velho? Como homem eu creio que ele queria. Ele não queria morrer ali nos seus 33 e, entendeu, passar por tudo que ele passou, pelas dores que ele passou, enfrentar tudo que ele enfrentou. Então, na verdade, eu e você precisamos ter isso em nossas vidas, que muitas vezes nós precisamos abrir mão daquilo que nós estabelecemos como projeto para praticar e colocar em prática o que Deus tem para nossas vidas. Segundo ponto, para não viver se enganando. Eu coloquei aqui o maior engano. Talvez você não vai entender, só você estivesse aqui, perigoso que ele entendesse. O maior enganado é o que engana a si mesmo. O maior enganador é o que engana-se a si mesmo. Então aqui o texto, esse é Tiago 1,22, fala assim: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Então ele fala aqui, Tiago, ele trabalha a realidade seguinte: você escuta a palavra, você sabe a palavra, mas se você não pratica, você está se enganando. E eu creio, partindo do princípio, que se você se engana, o maior enganador é você está se enganando a si próprio. Porque o fato de você enganar alguém, ou achar que você está enganando alguém, o malefício está só para você mesmo. Então nós somos desafiados aqui, através da epístola de Tiago, a começar a praticar a palavra de Deus, começar a compreender, ter como revelação aquilo que Deus tem para mim e para você. O terceiro ponto, não sermos hipócrita. Mateus 23, se você pegar o capítulo 23, desde o 14 até o 29, são as únicas palavras ásperas de Jesus. Áspera no sentido o quê? Jesus não falou besteira, não falou nada, não era chulo que nem muitas vezes nós somos no nosso dia a dia. Mas Jesus, ele foi áspero com algumas pessoas. E essas pessoas, a palavra fala que eram os fariseus, os saduceus, os escribas, aqueles que eram os doutores da lei. Mas por que Jesus foi tão ríspido, tão momento de braveza dele em relação a essas pessoas? Porque eles estavam atando fardo nas pessoas, eles estavam julgando as pessoas, eles pegavam todo o ensinamento nas sinagogas, eles pegavam tudo aquilo que servia como lei, e no lugar deles viverem, eles só ficavam atando nas pessoas, cobrando isso das pessoas, falando que as pessoas precisavam viver, e se elas não vivessem, nós tínhamos que colocar em praça pública, apedrejar, tinha que condenar essas pessoas. Aí nós vemos esse texto aqui de Mateus 23, que Jesus chega e logo começa a falar para eles tais coisas: sepulcro caiado, vocês se preocupam só em limpar a parte externa, mas por dentro está ali podre, existe um podridão. Vocês pegam como um copo sujo por dentro, e vocês se preocupam só em limpar por fora, e deixam sujo ainda por dentro, uma podridão. E Jesus começa a falar, Jesus começa a declarar ali, revelar aquilo que estava no coração deles. Mas algo interessante, que no lugar... o que antecedia ali, ou seja, o que era antes de Jesus decretar que eles eram um sepulcro caiado, ou que eles eram miseráveis, ou que era isso, que era aquilo, Jesus sempre falou uma palavrinha antes, e essa palavrinha se chama hipócrita. Jesus sempre falou para eles assim: hipócrita, sois sepulcro caiado, tal, tal, tal, tal, tal, tal, hipócrita, vocês tal, tal, tal. Você pega todos os textos, Mateus 23, 14, Mateus 23, 25, Mateus 23, 27, Mateus 23, 23, Mateus 23, 29, você pega ali Jesus só descendo a lenha neles, e a palavra ali que Jesus inicia é falando hipócrita. Essa palavra hipócrita, ela é uma palavra grega, quer dizer ator, ator. E você que assiste novela, cara, que não tem ninguém que assiste novela aqui, só para, né, só para me alugar aqui. Ator é igual a encenar algo que não vive. E aí algo interessante, que às vezes eu me caio assistindo ali, não a novela, mas algum programa ali, que você vê a entrevista com um ator ou uma atriz, aí de repente eles perguntam lá o seguinte: o que o personagem tem a ver com a fulana hoje? Eles sempre tentam fazer essa comparação com o papel que eles estão fazendo com a vida real deles. E geralmente ali eles sempre buscam falar: não tem nada a ver, esse é um personagem muito bom da fulana e tal, tal, tal, né? Mas estou tentando demonstrar. E você vê pessoas que muitas vezes você assiste um filme, ou, por exemplo, se eu assisti um filme do Bruce Willis, ele fazendo uma comédia. Ele e um morenão lá, que eram uns policiais lá, só faziam cagada. E eu olhei para aquilo ali, não combinou com o Bruce Willis. Eu olhei para, pô, nada a ver esse filme, e queimou o filme dele, literalmente. Né? Mas por quê? Porque parece que não combina. Aí você pegar lá o Jim Carrey e colocar ele lá com a Al Pacino para fazer um... Não, parece que não combina, os caras nasceram para fazer tal coisa. Então você vê ali que esse papel, né, do hipócrita, do ator aqui, é encenar algo. E o que Jesus aqui se levanta para cobrar dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos doutores da lei, é justamente isso: pare de ficar encenando, pare de ficar demonstrando coisas que vocês não são. E meu querido, em nome de Jesus, vim aqui para falar isso para você hoje: pare, pare. Eu não sei como você se encontra, não sei o que você está passando, mas pare de ficar encenando. Você tem recebido de Deus. Aquele homem veio aqui com 60 anos, aquele homem para mim me constrange estar perto. Eu tive o privilégio de estar uns dias sem falar nada com ele, pelo contrário. A palavra diz que, não a palavra aqui, mas as pessoas falam que quem tem boca vai a Roma. Vou acrescentar: quem tem um celular bom, que tem o tradutor ali do Google, vai a Roma para qualquer lugar. Eu estava conversando com o David Pierce toda hora ali, mostrando para ele o celularzinho. Entendeu? Então, tipo, me constrangeu estar esses dias perto desse homem. Mesmo ele não falando nada, algo diferente existe nele. Uma delas que eu almejo tanto na minha vida e peço para que Deus gere isso em mim é a simplicidade dele. Um homem simples, um homem cheio da presença de Deus. O homem que estava aqui falando para mim e para você, aquele dia, para os que estavam aqui, estava se segurando para não chorar, de tamanho amor por almas, por vidas. Quantos estavam aqui sentindo isso, a mesma coisa que eu senti? De ver um homem expressar tamanho amor. Agora, por que eu estou falando isso? Porque de nada vale ele vir aqui trazer um entendimento que eu e você precisamos ser soldados e não civis, que não temos que ter como consciência morrer um dia no hospital e sim numa batalha, você achar bonito isso, pô, que negócio joia, fazer que nem eu fiz para quem viu postar lá no Facebook, mas o teu dia a dia, não, você não viver isso, você não colocar em prática isso. A primeira luta que vem, você já se entrega. Se tiver um travesseiro, você se esconde debaixo do travesseiro, você logo se entrega, porque esse é o natural nosso. E aí vem o segredo, que eu sempre tenho conversado com o Maurício está ali de prova, que não me deixa mentir. Para você viver aquilo que Deus tem para você. Para você viver aquilo que Deus já mostrou para você. Você não vai viver lutando contra o pecado, meu irmão. Ainda vou pregar sobre isso. Você não tem que ficar lutando contra o pecado. O pecado já não habita em você mais. Você só luta porque o diabo fica mentindo para você. Você vence o pecado se enchendo do Espírito. E como você se enche do Espírito? Vindo nas orações que nós temos falado para você aqui. Buscando Deus lá na tua casa. Porque se você ficar ali lutando, meu irmão, você vai morrer lutando e você não vai vencer o pecado. Porque o pecado faz parte de você. É a carne tua. Aí você pega aqui Romanos, que é a carta que Paulo escreve aos Romanos. E aí Paulo ele fala bem claro, aí eu queria desafiar você que lê a Bíblia. Chega e traga para mim um texto em que Paulo fala que você precisa lutar contra o pecado. Você traga para mim que eu vou ter prazer em esclarecer e sentar com você e buscar junto entendimento. Paulo não fala, Paulo só fala para você lutar contra as obras da tua carne. É diferente do pecado. Obras da carne e pecado. Pecado Jesus já levou. Obras da carne, eu e você somos pecadores, somos carnais. E para você se abster da carne, você não luta contra a carne, mortifica a carne. Que é o que Paulo fala, que nós temos que mortificar a carne como? Se santificando, buscando a presença dele. Então para você vencer a tua carne, se encha dele. Muda o teu foco. Não fique lutando ali contra a tua inveja, contra a pornografia, contra essas coisas carnais, isso é tudo carnal. Se encha dele, que a hora que você se ocupar com ele, se encher dele, eu duvido que você vai ficar lutando com essas coisas, porque não vai ter tempo. Você vai encontrar algo mais prazeroso, que é estar na presença dele, do que ficar, muitas vezes, se alugando com o pecado. Então, eu e você, o porquê que nós temos que praticar a palavra? Para não sermos hipócritas, para não ficar encenando só algo. Isso, meu querido, para aqueles que há momento, assim como eu, de hipocrisia, porque nós temos esse momento de hipocrisia, é ruim. Eu mesmo tenho momentos que eu fluo na hipocrisia, como um ator, aí eu chego em casa, não, nada a ver. Nada a ver, por que eu fui daquele tipo? Que ridículo, ridículo. Nem para ser contratado para uma novela ia servir. Entende? Então, tipo assim, você sente esse constrangimento. Você sabe que você está se enganando. Sabe que você está atrapalhando só você mesmo, mais ninguém. A prática precisa ter como base a intimidade com Cristo. Senão é hipocrisia. O fato de você colocar em prática, veja bem agora para nós finalizarmos, você entendendo isso, glória a Deus, aleluia, podemos ir embora, que eu creio que você vai praticar a palavra. O fato de você ouvir uma mensagem e já querer automaticamente praticar, você tem que ter como filtro ou parâmetro o seguinte: a graça de Deus e não a lei. O que seria isso? A lei, eu tenho que fazer para me merecer. A graça, eu faço porque eu já recebi, eu já mereço, por isso eu faço. Compreende isso? Toda lei se resume nisso. Eu tenho que fazer para que Deus me aceite. A graça é, ele já me aceitou, por isso eu faço. Então, se resumiu nisso. Então, se um dia alguém perguntar a diferença de graça e lei para você, é só se falar isso. A lei eu tenho que fazer algo para me receber de Deus. E a graça é, eu já recebi de Deus, por isso eu faço. Não que você tenha que deixar de fazer, você vai continuar fazendo a mesma coisa, porém com a ideia e com o coração certo, com a forma certa. Mateus 7,21 fala assim: nem todo que me diz, eu tenho até medo de ler esse texto aqui, meu pai, esse texto está aqui na Bíblia, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Misericórdia, que Deus tenha misericórdia de nós, de mim. Esse texto aqui, ele deixa bem claro algo, que o que Jesus está falando aqui, trazendo para mim como revelação, que não é o que você faz que importa, é quem você é. Não importa o que você faça, irmão, no que diz respeito à obra. Vamos falar aqui obra de questão de não praticar a palavra. Obras de ministério e tudo mais que Deus vai confiar nas suas mãos. Ou já confiou nas mãos de alguém, de alguns aqui. Então não importa o que você faça, mas o que importa é o que você é. Porque aqui nós não estamos lidando com qualquer pessoa, não. Jesus aqui, quem chegou perto de Jesus, me perdoe falar, não é nenhum Zé Ruela que chegou aqui. Não é qualquer crentinho que chegou aqui. Aqui está falando aqui pessoas que operaram milagres e maravilhas, pessoas que tinham autoridade sobre o demônio, pessoas que operaram milagres, e quando fala de maravilhas, aqui é maravilhas mesmo. Se você estudar mais profundamente na Bíblia, isso, maravilhas, é uma pessoa aleijada, não tem um braço, e de repente o braço começar a nascer na tua frente e você vê. É além do que um milagre, são sinais. Aí Jesus chega para essas pessoas e fala o seguinte: meu querido, me perdoe, mas se afasta de mim que eu nem te conheço. Mas por que Jesus fala isso? Porque Jesus está nos ensinando aqui, tanto a mim como a você, que o que mais importa é você ser amigo dele, você ter intimidade com ele, ser alguém que a hora que você entrar no céu assim, que você falar alguma coisa, você cantar para os que são cantor, ou você dar uma risada, ou bater uma palma, falar: está chegando o Brunello, deixa o Brunello entrar, porque eu fazia a hora, que eu quero que ele me veja agora, face a face. Amizade, irmão, amizade. Você ter uma intimidade com ele é o que mais importa. Então o fato de você viver a palavra dele, sem você conhecer ele de fato, isso não é o que importa. Por que eu falo isso? Eu duvido que chegar um estranho para você, você perdido aí numa mata atlântica aí, você não conhece a pessoa falar para você: vá lá por aquele caminho que você vai achar o caminho. Eu duvido que você já saia tipo um louco sem questionar na tua cabeça: será que eu vou mesmo? Será que esse cara sabe onde ele me mandou? Será que é por ali mesmo o caminho? Então o fato de você praticar a palavra de Deus, ele tem como conotação profunda e íntima, que muitas vezes eu e você não vemos, mas ele denota confiança. O fato de você ouvir a palavra de Deus e não praticar, meu querido, você está expressando para você mesmo e para Deus que você não confia, que 66 livros aqui que foram escritos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, não é algo absoluto, é relativo, e que não vale a pena ser seguido. O fato de você estar aqui porque você quer saber algo que te leve a um rumo, que te dê um plano na vida, um projeto na vida, não é isso. Quando você para em oração, quando você para em buscar Deus, não é para isso? Claro que não é. Não venha falar para mim, não seja ator de falar que é. Porque não é, nós só paramos, sabe por quê? Porque eu preciso ser curado, porque eu preciso ter dinheiro, que eu não tenho dinheiro, que eu preciso encher minha geladeira, porque eu não tenho comida, porque eu preciso de gás, que está faltando gás em casa, porque eu preciso pagar a prestação no carro, que está vencendo. É só por isso que você chega perante ele, assim como eu, ou não, ou só eu sou ator. Então nós não chegamos muitas vezes para Jesus: estou aqui, com conta, sem conta, doente, não doente, alegre, não alegre, depressivo, não depressivo, com síndrome de pânico, sem síndrome de pânico, eu estou aqui, porque o que importa é estar na tua presença. O que o Senhor vai fazer? Se vai me curar ou vai deixar de me curar? Não importa, o que importa é eu estar na tua presença. É ter amizade com o Senhor. Não importa se eu vou operar milagres, se eu vou fazer maravilhas, se eu vou expulsar demônios, se eu vou cantar no louvor, se eu vou tocar bateria, ou se eu vou me envolver no, na qualquer área da igreja. O que importa é eu estar com o Senhor. E eu pergunto para você, meu querido, você está disposto a renunciar a tudo isso? Renunciar ministério, chamado, tudo aquilo que se julga ser reto? Tudo aquilo que se julga ser certo? Renunciar só para estar junto à presença dele. E para finalizarmos, 1 João 5,14 fala assim, versículo 15, 14 e 15 fala assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Veja aqui o que João está ensinando sobre oração. Se muitas vezes eu chego na presença de Deus e eu peço algo, eu não recebo, o segredo está aqui. Qual é o segredo? Conhecer a ele. Você nunca vai chegar para alguém e pedir algo para alguém se você não conhece a pessoa. Você não sabe se ela tem. Você não sabe se ela pode dar para você. Você não sabe se ela conhece tal coisa que você está pedindo para ela. E você não sabe se aquilo que você está julgando ser bom para você, a pessoa sabe se é bom para você a ponto de dar isso para você. E João aqui mostra bem claro, ele fala bem claro. A certeza que eu tenho no meu coração, certeza aqui está falando sobre fé, a fé que precisa gerar no meu coração, que a hora que eu chego na presença de Deus para pedir algo, eu não tenho que me preocupar com aquilo que eu vou receber, eu tenho que me preocupar com qual é a vontade dele em relação àquilo que eu peço. Esse é o segredo. Então muitas vezes você não ganhou aquilo que você pediu, porque não é a vontade de Deus, meu irmão. Não fique culpando e se culpando, pô, mas o que está faltando? Será que foi o pecado que eu fiz ontem? Será que foi a pornografia que eu vi? Será que foi a inveja que eu tive do irmão? Será que foi isso? Não, esqueça disso, irmão. Se preocupe em saber qual é a vontade de Deus para a tua vida. É isso que você precisa saber. Qual é a vontade de Deus? Porque a hora que você chegar a pedir, aí sim, ele vai dar para você. Enfermidade, doença. Nós temos conversado isso com Maurício Carroso direto. Enfermidade e doença. Você que sofre de um mal, seja ele psicossomático, seja qual for o teu problema. Mas você precisa crer o seguinte: Deus, o Senhor não tem um propósito para mim? Tenho. Qual que é o teu propósito? Então, o meu propósito é você fazer isso, isso, isso. Deus, segundo isso que o Senhor está me mostrando, requer um tempo. E requer uma disposição no meu físico para isso. Não requer? Está conversando com Deus. É, requer, eu sei, irmão, você quer chegar. É que eu estou com uma dor aqui, miserável, nas minhas costas. E eu preciso que o Senhor, de um modo milagroso, tocasse. Mas para que tocar? Só para mim estar bem, para mim jogar bola amanhã? Não, é porque o teu propósito para a minha vida requer que o Senhor me cure. Isso não é uma exigência da tua parte, colocando Deus na parede, cobrando uma coisa que ele tem que fazer. Não, você só está orando mediante a palavra. A palavra, pelo menos, me traz esclarecimento nisso. Muitas vezes ele não te cura e você questiona porque, pô, mas por quê? Qual que é o limite de Deus me curar e deixar de me curar? Talvez em Deus o que você precisa compreender é isso. Porque chegaram para Jesus e falaram: Jesus, por que, que o miserável ali está ali no chão? Por causa que a mãe dele pecou, porque o pai dele pecou? Jesus fala: não, para que a minha glória se manifeste. Mas o que seria que a minha glória manifeste? À medida que eu tocar nele, ele vai cumprir um propósito. Ele vai ter um propósito. Então, meu querido, você precisa muitas vezes compreender essas verdades e começar a caminhar em cima disso. Deus, tua palavra fala. Tua palavra fala isso. O fato de estar lá em Isaías 53, vou banalizar que Jesus levou sobre ele todas as nossas enfermidades. E uma palavra do grego quer dizer para tudo e todos, é tudo e todas mesmo. Não existe uma outra palavra. Então, você está falando todas as enfermidades, é todas as enfermidades. Ah, mas ele foi levado, mas isso aqui agora ele está me dando para que eu preciso... Ele precisa me aperfeiçoar através dessa enfermidade. Misericórdia, irmão. Se você pensa nisso, tenha misericórdia na tua vida. O que precisa para te aperfeiçoar é a cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus na cruz. Aquilo que Jesus passou por amor a você. Mesmo você não merecendo. E mesmo que você morra fazendo algo, tentando merecer, não vai existir nada que você faça que torne você merecedor da cruz. Amém? Se coloque em pé, por gentileza. E eu gostaria que juntamente comigo, nós orássemos, pedindo a Deus: Deus, quero ser praticante da palavra, e não somente ouvinte. Quero mostrar através da prática que eu confio em Ti, que eu entendo que aquilo que o Senhor tem para mim é o melhor. Se preocupe, irmão, mais em estar na presença dEle, independente daquilo que Ele faça para você. Um privilégio que nós temos, pais, todos aqueles que são pais, o maior privilégio que nós temos é aprender a ser filho. Porque através dos nossos filhos nós entendemos quantas vezes nós também falhamos com a pessoa de Deus. E eu tenho aprendido muito com as minhas filhas. Eu sempre falo coisinhas para elas, para que elas desde já cresçam entendendo isso. Às vezes eu dou alguma coisa para elas, sempre diz: ai, papai, contigo eu te amo. Eu sempre falo para elas: você me ama porque o pai deu isso para você, ou por mesmo que o pai não desse, você continua amando? Eu sei que isso na mente delas é difícil de assimilar ainda, mas eu quero que elas cresçam com essa ideia que não é o que Deus vai dar para mim. O fato de me tornar, de eu ser pai delas, não é que elas não têm que me amar por aquilo que eu posso fazer por elas, e sim por aquilo que eu sou. Eu sou o pai delas. Eu gerei elas, eu amo elas. Eu sou capaz de dar minha vida por amor a elas, para ver elas bem. E Deus, irmão, é a mesma coisa. Deus está preocupado com aquilo que você pode fazer para Ele. E o meu desejo nessa noite é que você entenda isso também, que você saia daqui consciente que não é o que você vai fazer para Ele. Ele ama você incondicionalmente. Ele não impõe uma condição para você, que você tem que fazer tal coisa para merecer o amor dEle. Deus, eu quero agradecer, ó Pai, por esse tempo que passamos aqui, Pai. Deus, o Senhor tem trazido revelações, ó Deus, ao Pipe. O Senhor tem usado ele, Deus, e outros homens para nos ensinar aquilo que devemos fazer, Pai. Deus, nós estamos aqui, Deus, confessando como igreja, quão difícil é, Pai, praticar a Tua palavra. Como é difícil, ó Deus, não sermos hipócritas, não sermos insensatos. Deus, nós queremos pedir ao Senhor, Deus, nessa noite, Espírito Santo, Tu és aquele que está como pessoa, como divindade no nosso meio, nas nossas vidas. Então nós pedimos a Ti que o Senhor nos ensine todas as coisas, porque essa é uma das Tuas funções, nos ensinar todas as coisas, nos revelar e nos fazer lembrar tudo aquilo que já foi dito por Jesus aqui na terra. Então, Espírito Santo, a minha oração nessa noite é que o Senhor nos conduza mediante a palavra, tudo aquilo que foi revelado a nós, que o Senhor nos ensine a praticar. Não permita sermos somente ouvintes, mas sim praticantes da Tua palavra. Deus, eu abençoo a vida de cada um aqui, Deus. Meus irmãos, cada um aqui que dispôs, ó Deus, da sua vida, e está aqui, Deus, porque eu creio que querem algo do Senhor, porque senão não estaríamos aqui, porque a nossa carne não nos leva a estarmos aqui ouvindo do Senhor. A nossa carne, Deus, nos leva a ter prazeres aí fora, que o qual o mundo nos oferece. Mas se estamos aqui, já é mérito do Senhor. É porque o Senhor nos impeliu, porque o Senhor nos tocou a estarmos aqui nessa noite. Então, abençoo cada um, Pai, pedindo para que o Senhor o ajude a praticar a Tua palavra. Nos dê uma boa noite de descanso, ainda no decorrer desse dia, que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor, Deus, ainda permaneça conosco. Nos dê uma sensibilidade de sentir o Senhor. Saber que o Senhor está presente no nosso trabalho, na faculdade, na escola, Deus, na nossa casa, aonde quer que estejamos, venhamos ter a certeza que o Senhor está conosco, Pai. Porque o que mais importa é sermos Teus amigos. Nós queremos ser Teus amigos, Jesus. Deus, eu não quero simplesmente operar maravilhas, sinais, expulsar demônios, mas eu quero poder chegar na Tua presença e o Senhor me conhecer, me chamar pelo nome, falar: eu Te conheço. Deus, o meu desejo é que cada um aqui tenha esse anseio também, em sua vida. Em Teu nome, Jesus, que eu oro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Amém. Amém? É isso aí. Boa noite a todos. Que Deus abençoe. E não saia sem dar 315 abraços no teu irmão.